Vamos lá. Bora, Arthur. Já tô on. Calma, tô entrando também. Ah, não. De novo, Arthur. Putz, vendo aqui. Um instante. Tá na hora de melhorar sua conexão. Dê um upgrade na velocidade da sua internet. Planos de 600 mega por R$ 99,90, mais os canais Watch Brasil e Paramount Plus. Mude para Ora Telecom, a internet dos gamers. Ora Telecom, sua conexão com agora. Tá procurando emprego? Quer melhorar de vida? Tá difícil? Calma, calma, calma. A FM O Dia te dá uma força. Todo dia, toda hora, em nossa programação, tem muitas vagas no mercado de trabalho. É o Classificados do Trabalho da FM O Dia. Se ligue. De hora em hora, tem uma oportunidade de trabalho que pode mudar sua vida. Classificados do Trabalho é mais uma exclusiva da sua FM O Dia. E pra cantar comigo, Vitor Fernandes. Faz barulho, Recife! Isso é pegada de vaqueiro. Comigo o edredom. você faz falta aqui. Eu não consigo esconder que você me mudou por completo e me fez viver. Faz falta aqui. Você faz falta aqui. Eu não consigo esconder que você me mudou por completo e me fez. É muito fácil, é só assim, ó. FM O Dia é sem moderação. Lasley Safadão. Na na na. Estúdio Limão. Na na na. De estrelas, saímos pra passear, de mãos dadas, namorados, uma vontade, um desejo, soltos pelo ar. Edson Lima, era tudo tão bonito, um amor só de nós dois, construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade chegava depois. Eu vou lembrar, nosso amor para sempre vou lembrar. Te encontrar, e você no meu pensamento vai ficar, pro meu sonho de amor não acabar. Foi um dia tão de sonho, quando você me deixou, nossas lágrimas nos olhos, desistindo todo o tempo, a noite acabou. Mesmo assim você se foi, me deixando aqui tão só. Eu sozinho ainda me lembro de um sonho tão bonito que se acabou. Vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar o meu sonho mais bonito de encontrar. Eu disse você no meu pensamento vai ficar, 92.7 FM, o dia. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, é. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai. Aquele amor tão bonito,

história vai ser a mulher da minha vida. Vai ser a mulher da minha vida. FM O Dia. Amo muito essa rádio. Ha, todo mundo ama. Vamos falar de amor. Você me deu a senha de acesso pro seu coração. Cada vez que passava aumentava nossa paixão. No começo foi tudo bonito, era mês de abril. Parecia a mulher dos meus sonhos, amei seu perfil. Eu te adicionei meus planos, fiz projetos pra mais de 100 anos com você. Mas aos poucos você foi mudando, esquecendo de mim. A cabeça virada do nada, eu senti que era o fim. Eu nem vi quando você sumiu, nossa conexão caiu. Parece fake. Maiara e Maraíza. Alexandre Pires, que honra! Você me deu a senha de acesso pro seu coração. Cada vez que passava, aumentava nossa paixão. No começo foi tudo bonito, era mês de abril. Parecia o homem dos sonhos, amei seu perfil. Eu te adicionei meus planos, fiz projetos pra mais de 100 anos com você. Mas aos poucos você foi mudando, esquecendo de mim. A cabeça virada do nada, eu senti que era o fim. Eu nem vi quando você sumiu, nossa conexão caiu. Vou deletar você da minha mente. Mais sucesso o tempo todo. FM O Dia. Adorei. Não tenha medo, não vou te julgar. Se deu vontade da primeira vez, não tem por que você se preocupar. Não tá errada, adorei. Se tá pensando que eu não vou ligar, depois de tudo que a gente fez, é impossível não te procurar. cê tá ferrada. Esse erro foi bem melhor do que imaginei. Agora quero ver pra desfrutar. Já tô pensando na segunda vez. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, te deixar cansada. Dormir de coxinha pela madrugada. Minha companhia não é só balada. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, te deixar cansada. Dormir de coxinha pela madrugada. Minha companhia não é só balada. Adorei, não tenha medo, não vou te julgar. Se deu vontade da primeira vez, não tem por que você se preocupar. Não tá errada, adorei. Se tá pensando que eu não vou ligar, depois de tudo que a gente fez, é impossível não te procurar. Cê tá ferrada, viciei. Foi bem melhor do que imaginei. Agora quero ver pra desfrutar. Já tô pensando na segunda vez. Parece dividida, tá tão estranho, me evita até na hora de deitar. Prefere o sofá. Tudo é motivo pra uma briga. No seu olhar vejo mentira, se eu chego a desconfiar. Se existe infidelidade, só tô tentando evitar o fim. Mas em silêncio tu diz que acabou. E agora eu não sei o que será de mim sem o teu amor. Se for pra se vingar daquela vez que errei, pagar o mal com o mal não vai mudar o que passou. Vou respeitar sua decisão. Se isso te faz sentir melhor, te faz mulher, jogar na minha cara, vou provar que onde existe amor, é com perdão que segura a dor. Você parece dividida, tá tão estranho, me evita até na hora de deitar. Prefere o sofá. Tudo é motivo pra uma briga. No seu olhar vejo mentira, se chego a desconfiar. Se existe infidelidade, só tô tentando evitar o fim. Mas em silêncio tu diz que acabou. E agora eu não sei o que será de mim sem o teu amor. Se vou pra se ligar, pagar o mal com o mal não vai mudar o que passou. Vou respeitar sua decisão. Perdão que segura a dor. Se for pra se ligar daquela vez que eu errei, não vai mudar o que passou. Vou respeitar sua decisão. Vou provar que onde existe procurador. É com perdão que segura a dor. Você parece dividida. A Udia TV, agora mais perto de você. Uma nova sintonia digital no canal 9.1. Reconfigure agora mesmo a lista de canais da sua televisão. Faça uma nova busca e pronto. Você vai assistir os melhores programas locais na Udia TV, através do canal 9.1. Além disso, vai ter os conteúdos mais dinâmicos da Rede TV. Jornalismo, entretenimento, esportes e muito mais. Sintonize o canal 9.1. É a Udia TV, agora mais perto de você. Siga a FM O Dia nas redes sociais. Instagram, arroba FM O Dia 927 e no Facebook, FM O Dia 92,7. Ouça, curta e compartilhe. Se liga aí, a qualquer momento na nossa programação. Ei, que São João chegou, hein? Vem festejar com a gente. Arraiada FM O Dia. Oferecimento Grupo Piauí Milhos. Genuinamente piauiense. Há mais de 30 anos no mercado. Eu rezo pra você achar o amor da sua vida. Alguém que seja tudo aquilo que você queria. Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz. Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. Que faça amor contigo no banco de trás do carro. Te leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Chega pra cantar, Guilherme Minuto. Mano, batidão. Alô, Fortaleza. Vem, vem. E o Goiás misturado com o Pará. Fica mais ou menos assim, ó. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. Que faça amor contigo no banco de trás do carro. Te leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Alô, batidão! E Guilherme Mendes. Todo dia! FM O Dia! É demais! Duas da manhã e uma mensagem apagada. Já esperava. Vi no Instagram que você tava acordada, fazendo nada. Tô indo na sua direção. Toma aí minha localização em tempo real. Desce que eu tô louco pra te ver. Então vem, vem, vem que hoje tem. Quero te namorar gostoso do jeito que só a gente faz. Faz, faz, é. O quarto pegando fogo e nosso corpo querendo mais. Mais, mais, é. Quero te namorar gostoso do jeito que só a gente faz. Faz, faz, é. O quarto pegando fogo e nosso corpo querendo mais. Mais, mais, é. Posso dar aquele papo, Kaique? Ei! Duas da manhã e uma mensagem apagada. Já esperava. Eu vi no Instagram que você tava acordada, fazendo nada. Tô indo na sua direção. Toma aí minha localização. Toma aí minha localização em tempo real. Desce que eu tô louco pra te ver. Então vem, vem, vem que hoje tem. FM, o dia. Teresina. O dia. A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. Que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparada pra trocar vida de fato por você. Preparada pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo, é inexplicável. Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho para a gente brigar. E se for preciso, tô disposta a mudar. Eu te amo. Pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples, vira inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparada pra trocar vida de papo por você. Preparada pra construir uma vida do seu lado. Eu

deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. Teresina. Existem dois tipos de pessoa numa ficada. A que eu te amo junto e a que eu te amo separa. A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Não. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. A tara dela era só fazer eu fui falar que amava. Eu disse, a gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Uma dose do meu beijo mata a sua sede. Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. Eu sou original. Chama no gráfico, ela aguenta a pressão. Quem tem o dom faz bumbum descer no chão. Chama no gráfico, ela aguenta a pressão. Desse jeitinho, vamos assim, vem. É o pique, chama! Tem gente que tenta, mas não tem. As manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, ritmo assim, vai. Ei, enquanto chamam a atenção com chantão, eu resolvo com um réuzinho de dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do meu beijo eu mato a sua sede. Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. E dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chama no grave que ela aguenta a pressão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Quem tem o dom faz bubum descer no chão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chama no grave que ela aguenta a pressão. FM. Bom dia. O dia. Ah, se você fosse como ela. Fecha a cara, ela fala brava. Não deixa malandro, mal intencionado colar do teu lado. Mal vai pra festa, mal bebe álcool. Não é no Instagram que ela vai te passar o contato. Ela é do tipo que respeita o término recente. Ela tem cabeça, ela é consciente. Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente. Ela tem um pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente. Essa é a vez dos meus sonhos. Diferente de você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a vez que eu queria. Se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. Essa é a sonhos, diferente de você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a vez que eu queria. Se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. Respeita um término recente. Ela tem cabeça, ela é consciente. Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente. Ela tem um pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente. Essa é a vez dos meus sonhos. Diferente de você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a pesadelo. Essa é a vez que eu queria. Se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. Minha vez que eu queria. FM O Dia 92,7. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Dormi de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta fotos juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. coração te espera. Mas se a Felipe, a fenomenal, desse jeitinho, eu piquei. Reconhecendo, e tu em casa em pleno feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. E dormir de conchinha, nem pisar em festa. Mas quem me dera, posta foto junto e o contatinho já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, o Jerry Smith te espera. Desse jeitinho, como assim, como assim? Dia 92,7 Teresina. Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo. Relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? Uma hora, dez minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Eu disse todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. Quero ouvir! E já pensou? E a gente zoando, a TV no volume mais alto e a gente amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? A TV no volume mais alto e a gente amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Não tem fake news. O rádio é a mídia que você pode confiar. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Somos o meio de comunicação mais popular do mundo. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Anuncie na FM O Dia. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 2106-9927. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro. Anuncie no rádio. Anuncie na FM O Dia. WhatsApp 2106-9927. Uma campanha. FM O Dia. Você vai construir ou reformar? Traga seu orçamento. Venha para construir e reformar. Trabalhamos com reparos em geral. Tubos, conexões, telas, ferramentas, portas e janelas. Temos os melhores preços, materiais de qualidade e atendimento com orientações técnicas. Construir e reformar. O parceiro que você procura. Venha tomar um café conosco. Avenida São Raimundo 280, bairro Pissarra, ao lado da Caixa Econômica Federal. Siga-nos no Instagram, @construir_reformar. WhatsApp 3221-0116. Você que é estudante, fique atento a este chamado. O concurso Jovens Escritores 2024 traz como tema a juventude e a ciência. Uma oportunidade para você, jovem talento literário, mostrar seu brilho criativo e explorar o fascinante mundo da ciência através das palavras. Participe! Você poderá ganhar prêmios incríveis. Ah, você que é professor também pode participar. Inscreva seu trabalho até 31 de maio. Consulte regulamento em portaldia.com/jovensescritores. Mais informações em nossa rede social @sistemaudia. Realização Fundação Otávio Miranda. Patrocínio Secretaria Municipal de Educação SEMEC. Prefeitura de Teresina. Secretaria da Educação SEDUC. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Apoio Sistema Udia de Comunicação. Fundação Quixote. Colégio Alciste. Houston Bike. Bem-vindo à ITT Play, a sua mais nova e melhor opção de TV por assinatura no Brasil. Escolha seu pacote de jogos, filmes e séries. Conte também com uma programação infantil completa e a melhor e mais acessível opções de canais abertos. Aproveite as suas férias. Assine ITT Play ligando para 3131-8000 e assista tudo o que quiser pelo celular, computador ou mesmo pela TV. ITT Play, mudando o seu jeito de ver televisão. Neste São João, combine a alegria das festas juninas com o charme do estilo country. Uma combinação perfeita de tradição e modernidade com looks pra lá de estilosos. Camisa xadrez feminina, só R$85. Camisa xadrez manga curta masculina, por apenas R$109. E camisa xadrez manga longa masculina, R$129. Celebre com looks únicos e cheios de personalidade, estilo e tradição. Moda Paraíba. No café da manhã eu não abro mão, com ovo ou com carne do meu pipocão. No lanche das 10 eu quero suquecos com ovo, que nachos é só diversão. E a tardinha que bate a fome, queijo temperado, pizza e requeijão. E chega a noitinha, biscoitos Maria, de leite ou de coco, é tudo de bom. E no outro dia tem tudo de novo, salgadinhos, Quicos é minha paixão. Salgadinhos e biscoitos Quicos, o difícil é escolher um só. Vendas 86-4009-5700. Instagram @piauimi. Quando a galera da FM O Dia abre o baú, um dia gatinha manhosa, se prepara que lá vem porrada de saudade. Toda hora tem uma edição. Menina veneno. Grandes sucessos do passado estão de volta. Baú da FM O Dia. Todos os ritmos. Maravilha. Matar a saudade e reviver grandes momentos. De segunda a sexta, de hora em hora, tem uma edição. Baú da FM O Dia. É mais uma da sua. Minhas garrafas nos bares da cidade eu tô doando. Boa sorte pros amigos que não prestam, porque agora eu tô prestando. Vou postar uma foto nossa no feed sem legenda. Vai ser uma indireta direta pros esquemas e deixar em paz. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai esmarrar. Vai ser uma indireta direta pros esquemas. Me deixar em paz. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Meu coração aposentou, já era. Achei minha nega feia. Agora o meu protetor de tela é minha nega feia. Meu coração aposentou, já era. Só vocês, só vocês. Que acontecer, que dessa vez seja pra sempre. Pra que brincar de se esconder? Se o amor tocou eu e você de um jeito assim tão diferente. Por que você não fica comigo? Eu nunca amei assim. Nosso amor. FM O Dia. O melhor fim de semana do seu rádio. Tô sentado no boteco. No boteco tem cadeira. A cadeira tem a mesa que apoia minha cerveja. Relação. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema, é problema puxando problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema, é problema puxando o problema. Tô no ciclo vicioso que dá pena. Tô sentado no boteco. No boteco tem cadeira. A cadeira tem a mesa que apoia minha cerveja. Dessa relação. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema, é problema puxando problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema, saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema, é problema puxando problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema, é problema puxando problema. Ciclo vicioso que dá pena. FM O Dia. Tem uma surpresa a cada música. É o Natanzinho. O Dia. E quem pensou que eu só te queria por uma noite apenas e nada mais, se enganou, pois o amor de nós dois provou valer a pena. E digo mais, chora, minha! Se você tá na incerteza, eu não tenho nenhuma dúvida mais. Fortaleza! E segurar na minha mão, esqueça. E seu passado e o meu ficou. Joga a mão e canta aí! E nunca mais vou sobreviver. Ou nunca mais eu vou te fazer muito feliz. quero ver, quero ver, quero ver. Trás. E nunca. Coisa linda! Eu vou sofrer, nem tu vai. Sucesso, pai! Ou nunca mais. E eu vou te fazer muito Fantasia. Feliz. Igual você me faz. Nunca, nunca mais. Cadê o vídeo de aqui, mais. Gente? Nem tu vais. Oi, nunca mais. Baratão! E eu vou te fazer muito feliz. Como você me faz. Ou nunca mais. O nome dela é Natanzinho, falou de amor. Zé Davião. Vem, Natanzinho, vem, vem, vem, vem. Natanzinho e Xande de Avião. 92.7 FM, o dia. Toma conta de mim. Toma conta de mim. Vitor Fernandes. Limão com mel. Essa é pra se apaixonar. Tamo junto, meu irmão. Que honra ter você aqui. A honra é toda minha. Seja bem-vindo. Agora cante pra nós. Cai a madrugada, tanto tempo sem te ver. A saudade tá machucando no peito. Minha vida é solidão. Beijo, nossa cama, só tá faltando você. Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer. Tá difícil dominar o coração. E no nosso quarto as lembranças desse amor. Sinto o cheiro do perfume que você deixou nos lençóis da nossa cama. E o desejo? O desejo de poder de novo te encontrar. Vai ser lindo ver você se entregar. Eu quero ouvir você dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Toma conta de mim. Me envolve em teus braços. Só você que não vê que a falta de você tá doendo. Toma conta de mim, me ajude a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Ah, ah, ah. Estúdio Limão recebe um dos grandes talentos da atualidade. Isso é bom, hein? Ei, obrigado. Tamo junto. Alô, coração. Toma conta de mim, me envolve em teus braços. Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajude a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Toma conta de mim. Pra você ligar essa hora. A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei e ele fez o que cê tá me prometendo agora. Quero ouvir!

perdeu. Que era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Vai ser tarde demais, problema seu. Isso é Vitor Fernandes. É pra ficar apaixonado. Enquanto cê tava bebendo, enquanto cê tava saindo, beijando um milhão de bocas, tava tudo lindo. Enquanto eu tava no meu canto, enquanto eu tava disponível, você passava do meu lado, eu era invisível. E mais agora que eu tô bem, agora que eu já tenho alguém, aí você vem só pra bagunçar minha mente, pra fuder com a minha vida. Saindo, beijando um milhão de bocas, tava tudo lindo. Enquanto eu tava no meu canto, enquanto eu tava disponível, você passava do meu lado, eu era invisível. E mais agora que eu tô bem, agora que eu já tenho alguém, é gostoso demais. Ei! Eu me pego quase o tempo todo lembrando do cheiro e do perfume bom, daquele amor gostoso que deixa sem ar. Eu até que tento não pensar, mas quando eu penso aí o sentimento aumenta o som. Fico lembrando da sua voz pedindo pra eu te amar. Deixa que eu vou seguir o meu caminho aqui, mesmo com a dor que me ficou, vou tentar ser feliz sem você. Será que melhora? É difícil, e vai melhorar. Eu tô torcendo pra sua vida andar, mas se a saudade um dia incomodar, você já sabe onde me encontrar. Matheus e Cauã, levanta a mãozinha, vem Fortaleza, vai! Se por acaso você não me esquecer e por nenhuma boca se apaixona, só não esqueça que eu amei você. Isso é muito diferente de gostar. Em outras bocas vou beijando você, te comparando sem querer comparar. E volta e meia vou esperar pra ver você dando meia volta pra voltar. Bem pertinho, bem pertinho. Ei. Matheus e Cauã! Chega aqui! Eita, forrozão! Eita, não! Cadê o Brizinho do meu Ceará, gente? Vem, meu bem! E deixa que eu vou seguir o meu caminho aqui. Mesmo com a dor que me ficou, vou tentar ser feliz sem você. Matheusinho, mas vai melhorar. Eu tô torcendo pra sua vida andar. Mas se a saudade um dia incomodar, você já sabe onde me encontrar. Você pra cima, senhor. Foi você. E por nenhuma boca se apaixona. Só não esqueça que eu amei você. Isso é muito diferente de gostar. Em outras bocas vou beijando você. Vou comparando sem querer comparar. E volta e meia eu vou esperar pra ver você dando meia volta pra voltar. Se por acaso... E por nenhuma boca se apaixona. Já foi, só não esqueça que eu amei você. Isso é muito diferente de gostar. Em outras folhas vou beijando você. Comparando sem querer comparar. E volta e meia vou esperar pra ver você dando meia volta pra voltar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. FM. Bom dia! O dia. 92,7. Teresina. Esse é o baú da mais romântica do Brasil. Quem sabe solta a voz, quero ouvir. O tempo vê as coisas de um jeito diferente. Diz assim, vê! É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Quem sabe solta a voz. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescentes, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado, rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras. Solta a voz, quero ouvir assim, vem! Pra dizer que eu te amo. E os momentos vão passando como as cinzas de um cigarro. Tem fake news. O rádio é a mídia que você pode confiar. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana.

parceira, mas eu sou bagaço. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço. Sério, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você. E agora? Eu tô. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui no ar. Bagaceira, mas eu sou bagaço. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço. FM O Dia 92,7. Sempre fez parte de mim ser um cara carinhoso, e você usando isso contra mim pra pagar de gostosa pro povo. Eu era emocionado por dentro, mas tá de boa. Agora um grudento vai grudar em outras bocas. Não deu valor, eu senti. Agora aguenta, safadão. Vai ter gente com ciúme. Eu cheguei. Não deu valor no santinho. Agora aguenta a pressão. Com João Neto e Frederico apaixonou a gente. Foge, vem de lá, vem um bom de bó. Vem de lá, vem um bom de bó. Não deu valor, eu senti. Agora aguenta, safadão. Vai ter gente com ciúme da minha nova versão. Não deu valor no santinho. Agora aguenta a pressão. Com João Neto Frederico apaixonou, a gente foge. Vem de lá, vem um bom de bló. Vem de lá, vem um bom de bló. Tá bonito, tá bonito. Que sempre fez parte de mim ser um cara carinhoso, e ver você usando isso contra mim pra pagar de gostosa pro povo. Eu era emocionado, grudento, mas tá de boa. Agora o grudento vai grudar em outras bocas. Não deu valor, eu senti. Vai ter gente com ciúme da minha nova versão. Não deu valor, eu senti. Agora aguenta a pressão. Com João Neto e Frederico apaixonou, a gente foge. Vem de lá, vem um bom de bloco. Vem de lá, vem um bom de bloco. Não deu valor, eu senti. Agora aguenta, safadão. Vai ter gente com ciúme da minha nova versão. Não deu valor, eu senti. Agora aguenta a pressão. Com João Neto e Frederico apaixonou, a gente foge. Vem de lá, vem um bom de bloco. FM O Dia. Um dia você vai ligar, um Você dispensou, não deu valor.